Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Jesus tinha um amigo em Betânia, e deste amigo o Senhor muito amava. Veio a morte e ceifou a sua vida. Amargamente ali meu Jesus chorava. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Lá no sepulcro estavam Marta e Maria, chorando a morte do seu querido irmão. Não se lembravam que ali estava a vida. Disse o mestre, eu sou a ressurreição. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Jesus pediu para ver o corpo do amigo. O seu pedido a família recusou, pois cheira mal, já é de 4 dias. Naquela hora o milagre operou. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Dizendo Lázaro, levanta e vem pra fora. Naquele instante, seu amigo levantou. A multidão delirante propagava que maravilha, Lázaro ressuscitou. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Jesus chorou, chorou, chorou. Lá em Betânia, assim meu Jesus chorou. Jesus chorou.